Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Nas últimas edições estamos vindo a falar de um grupo de intelectuais que se distinguiu aqui em Macau no início do século XX. No último programa lembrámos esse cenáculo, conhecido como Instituto Macau. Juntava figuras como Manuel da Silva Mendes, Camilo Peçanha, Vicente Jorge ou Nolasco da Silva. Um grupo que misturava portugueses da então metrópole e também macaenses. Macaenses que se notabilizavam num departamento governamental especial chamado Expediente Cínico, João. Exatamente, era a repartição do Expediente Cínico, que se manteve durante muito tempo, até à reforma do Salazar, já nos anos 30, não tenho ao certo quando é que foi extinta, mas a repartição dos assuntos chineses, como se viria depois de se chamar repartição dos assuntos cínicos, passou a chamar-se repartição dos assuntos chineses. E depois essa repartição é praticamente extinta, integrada na administração civil de Macau, e torna-se um grupo de tradutores, e portanto que quando eu cá cheguei em 1980 ainda existia, e que faziam essencialmente a tradução do que vinha no Boletim Oficial das Leis, essas coisas todas, e portanto já tinham perdido a componente, digamos, política que tinham tido antes da guerra. Depois da guerra o panorama muda completamente. Portanto, essa gente, a repartição dos assuntos chineses era, pode dizer-se, uma CIA, por exemplo, não é? Portanto, é onde eles faziam a recolha de informação e tratamento da informação. Portanto, era a inteligência. Nós não temos termo para intelligence, mas o que se fazia lá era isso mesmo. E a intelectualidade da altura, com um grande destaque para a intelectualidade das primeiras décadas do século XX, esteve direta ou indiretamente ligada à repartição dos assuntos chineses. Vicente Jorge foi o grande expoente da tradução, mas não só da tradução. Vicente Jorge era um sinólogo, era um homem que conhecia a China, e era isso que a repartição dos assuntos chineses fazia. Era saber o que é que a China tinha em mente, o que é que ia acontecer, portanto, futurologia era o métier deles. Capacidade de estimar, exatamente, bases sólidas. Exatamente, informar o governo de Macau e o governo de Portugal, portanto, para saber o que é que se ia passar. Isto era um continente sujeito a grandes problemas, não é? Muita turbulência política, muita agitação política, na altura, exatamente, luta interna. Exatamente. Estavam aqui as grandes potências mundiais, estavam todas aqui, e todas tentando tirar o seu bocadinho da China. E, portanto, a China interessava a todo mundo. Foi desde sempre uma potência global, ainda que só deixasse de ser fraca depois, já no final do Mao Tse-tung, e com a ascensão do Deng Xiaoping, com o desenvolvimento que se produz depois. E nessa altura, ao contrário do que aconteceu durante quase todo o restante tempo, antes e depois desse expediente cínico, Portugal tinha de facto funcionários da administração local, aqui de Macau, que tinham esse conhecimento profundo da China, que falavam a mesma língua que os seus interlocutores. Isso é um dado mais ou menos raro. Exatamente. Eu, por exemplo, ainda não há muito tempo, tive a oportunidade de consultar no arquivo histórico um relatório do então dirigente da repartição dos assuntos cínicos, dirigido ao embaixador em Pequim, e provavelmente dirigido também aqui ao governador, em que ele faz uma apreciação política da situação na China. Portanto, a China está em plena guerra civil, comunistas e nacionalistas, A apreciação é interessantíssima porque revela um conhecimento muito grande, e esse conhecimento muito grande que ele tinha do que se passava na China vinha dos agentes, intérpretes da repartição que dirigia, que colegiam toda a informação do que se ia passando, e é curiosíssimo que ele faz essa apreciação toda muito correta do princípio ao fim, e depois extrai uma ilação que era segundo aquilo que ele gostaria que fosse, que ele prevê a vitória dos nacionalistas sobre os comunistas de Mao Tse-tung, e não se passa nada disso, passa precisamente o contrário. Era apenas wishful thinking. Exatamente, pronto. No entanto, revela bem que a repartição dos assuntos cínicos sabia muitíssimo bem o que estava a fazer e tinha uma tradição muito antiga. É preciso não esquecer que a repartição dos assuntos cínicos começa com a instituição dos jurubaças. Os jurubaças em 1600 e qualquer coisa, portanto quase nos primórdios de Macau. Os jurubaças eram os chamados tradutores, mas eram muito mais do que isso, porque eram precisamente os homens que falavam com os dirigentes chineses do outro lado. Eram, numa primeira fase, são chineses, mas muito rapidamente passam a ser os mestiços. Portanto, o que poderemos chamar macaense, já na altura, sabiam chinês e, portanto, integravam uma repartição especial que sucede aos jesuítas. Os jesuítas avançam com isso, com uma instituição do género, mas depois... Os primeiros a desenvolver o estudo da língua chinesa. Nomeadamente, através das cartas anuas, que eram os relatórios da atividade dos jesuítas. Exatamente. Aqui na China, que eram enviados para Roma, e portanto aquilo são relatórios de inteligência muitíssimo bem feitos, com... E depois era preciso, portanto, arranjar uma repartição que lhe sucedesse. E vêm os jurubaças. Os jurubaças... Ora, os jurubaças não são meros tradutores, porque o mero tradutor é o chamado língua que existia na altura, que eram os tradutores de ocasião, que era necessário verter de chinês para português ou de português para chinês, e nada mais do que isso. Mas depois havia os tradutores, os jurubaças, que eram os homens que conheciam a cultura chinesa, não é? E por isso tinham capacidade de falar de igual para igual com os dirigentes chineses. Uma das figuras que vem desse estrato social de mediação entre Portugal e a China é o procurador dos assuntos cínicos, um dos vereadores do Leal Senado, que era o procurador dos assuntos cínicos, que era o homem que sabia, portanto, que era o jurubaça, o homem que sabia chinês e que sabia português. E, portanto, não só era encarregado de fazer as traduções normais, mas de escrever, né? Portanto, e é preciso não esquecer que em chinês uma coisa é o chinês falado, outra coisa substancialmente diferente é o chinês escrito. É preciso ser culto para saber chinês escrito, para poder fazer correspondência oficial entre os dois governos. E essa cultura, esse dote, digamos assim, era recompensado com uma elevada posição social na altura? Exatamente, portanto, uma elevada posição na altura, aqui em Macau, e aí sempre a dependência muitíssimo grande que os representantes oficiais de Portugal tiveram da repartição dos assuntos cínicos. A repartição dos assuntos cínicos é que sabia o que se devia fazer e o que não se devia fazer. E, portanto, o governador que chegasse aqui e não tivesse em conta as opiniões da repartição dos assuntos cínicos estava condenado a não ter uma ação bem concertada e tendo em conta a realidade de Macau e a realidade da província de Cantão, onde Macau se... onde as coisas não são aquilo que aparentam ser. E assim passamos em revista uma breve história da tradução em Macau e recordamos também esse tempo em que o conhecimento de duas línguas era significado de ter um real poder. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado, irmão.